só, quando a gente se encontrar, que vai acontecer? É. O lugar está deserto, bate um love, basta um love pra nós dois. Se agora você tentar, é aqui o lugar pra nós dois. Só que essa vida é bem melhor com você. Já sei o que você quer, vou te pegar onde estiver. Yeah. E já que você tentou, é aqui o lugar pra nós dois. Baby, é depois. Que você tentou, é aqui.